173, da presente direto Ognave. Está presente, vamos voar na prova Ognave com o 973. Chame São Francisco 1-25-1, Oceano 1-33-25. Francisco 1-33-25, obrigado, uma boa. Thank you. Salvador, bom dia. Azul 4217, puxa estacionamento na 1. Puxa 4217, pois lá, puxa back, acionar, chama táxi. Ah, pois lá, chama táxi. 4217, azul. Para o táxi, azul 4217, 121 na bota, 4:20, São José do Rio Preto. 4217, siga via Índia, ajuste 1012, informa no ponto de espera pronto. Índia 1012, informa pronto, azul 4217. Confirme o indicativo de São José do Rio Preto, por favor. Sierra Bravo, Sierra Romeu. Controle Salvador, segundo sinal de decimal, já isso. pronto, ponto, espera. 4217, além da cola, pistão 1-0. Vetor Centena com 62 de baixo. A linha cola 1-0, azul 4217. 4217, agora com 5 Recife, 125, pressão 1. 351, 4217, bom dia. Boa. Yeah. que ele prossiga. Consta de forma que o Finger número 9 do pátio 1 solicita autorização de reboque para o pátio 3, posição 1 ou 1000. Confirma somente a posição do pátio pessoal? 1 ou 1000. Pátio 3, posição 1 ou 1000. Autorizado o reboque, pode finalizar o seguinte livro. Reportaremos no final, Sam. Confirmando se não se encontra no pátio 3, prossegue com a outra posição no pátio 3 mesmo, é isso? Não, senhora, nós estamos no pátio principal, na posição número 9, no Finger 9. Solicitando autorização para o pátio 3. É, isso é autorizado nenhum tráfego aeroporto, aí eu vou finalizando. Positivo, iniciaremos e reportaremos ao final.

Thank you. show. Bom dia, amor, bom dia. É o CA3601, sempre a informação eco. Autorização para convênio. CA3601, informação eco, confere, bom dia, confio. Roda 1-0 com a primeira curva direita na saída da Eulida Motio. Eu fiz 1-0 a primeira aerovia após curvave conforme rota prevista no colégio de voo. Responde 5442, controle em 1-9, decimal 8. E autorizado então, Congonha, nível 360. Decola da pista 1-0 com curva direita da Eulida Motio. Via Pedro Luno 0 até por base, aciona 5442, controle 19-8. 01